título europeu de futsal para o Benfica em fim de semana de decisões. O Porto sagrou-se campeão nacional de hóquei patins e o direito campeão de rugby. São temas para desenvolver na edição deste domingo, 25 de abril, do Desporto à Antena. Voltamos já! A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Vanessa e também já estou sintonizada na Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. Sessão da meia-noite. Aos domingos, da meia-noite às duas da manhã, a Antena Web dá-lhe duas horas de instrumental para relaxar e preparar para a semana que aí vem. Todos os domingos, das 0 às 2 da manhã, sessão da meia-noite, na Antena Web. A Antena Web orgulha-se de apresentar Teatro de Mistério, uma das mais impressionantes séries radiofónicas feitas no Brasil entre as décadas de 1970 e 80, onde a ficção e a realidade se misturam e completam. Ah, isso é tudo quanto o resto do meu patrão. São as roupas que ele vestia quando se derreteu. Polícia! Polícia! Depressa, seu guarda, depressa! Ela está morta! Assassinaram a Madame Blanchard! E também tinha sido esfaqueada e seu coração arrancado do peito. O mesmo processo, não há dúvida. É, não faltou sequer o cartão de visita do assassino. Com os cumprimentos do Dr. Luar. Na Antena Web, todos os dias, segunda a sexta, pelas 16 horas, há um novo enigma, um novo caso a resolver. Teatro de Mistério, de segunda a sexta, pelas 16 horas, aqui na sua Antena Web. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221. Pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. O Benfica é o novo campeão europeu de futsal. Na final da Taça UEFA da modalidade, a equipa portuguesa ganhou hoje a formação espanhola do Interview Madrid por 3-2 após prolongamento. No pavilhão Atlântico, em Lisboa, assistiu-se à repetição da final da prova de 2004, mas desta vez com vantagem lusa. Mesmo assim, Marquinho inaugurou o marcador aos 7 minutos após uma boa jogada individual. Depois de duas boas oportunidades para Davi, o Benfica chegou mesmo à igualdade. Aos 11 minutos, marcação de um livre, Ricardinho deixou para João Queiroz e o pivô marcou o gol do empate. Até ao descanso, jogadas de perigo junto das duas balizas, mas mantinha-se 1-1 ao intervalo. Minuto e meio da segunda parte, o Benfica colocou-se em vantagem após novo lance de bola parada, um canto, que Arnaldo aproveitou para fazer o 2-1. Betão restabeleceu a igualdade no quinto minuto com um toque de calcanhar. Pouco depois, em menos de 2 minutos, os portugueses tiveram 4 oportunidades claras de golo. 2 delas por Joel na cara do guarda-redes Jorge Amado, mas foram todas desperdiçadas. Aos 14, foi a vez de César Palm estar perto de marcar quando enviou a bola à barra num chapéu ao guarda-redes da seleção espanhola, que foi o atleta em destaque no conjunto adversário. O Benfica foi a equipa que criou mais e melhores jogadas ofensivas, mas no final dos 40 minutos registava-se ainda o 2-2, que levou o jogo para prolongamento. Davi fez o 3-2 a meio da primeira parte do tempo extra, aproveitando da melhor forma um erro de Amado. Ricardinho, a segundos do intervalo, enviou a bola à barra em mais uma oportunidade clara de gol para os encarnados. O segundo tempo foi mais de controlo por parte dos portugueses. O Interview nunca ameaçou verdadeiramente Bebé e vitória justa para a melhor formação em campo, que assim impediu que a turma de Madrid conquistasse o 4º troféu continental. É a primeira vez que uma equipa portuguesa consegue o título europeu de futsal perante mais de 9 mil pessoas no pavilhão Atlântico, um novo recorde de assistência na Taça UEFA. O terceiro lugar foi para os azeris Arax Naxivan, que também hoje ganharam nas grandes penalidades aos italianos do Luparense, a equipa que havia sido derrotada pelo Benfica nas meias-finais de sexta-feira por 8-4. João Pina é o novo campeão europeu de judo na categoria de menos 73 kg. Em Viena, Áustria, na sexta-feira o português foi o mais forte no escalão ao derrotar na final o russo Batrats por Vasari. João Pina chegou à final depois de derrotar Sasa Kadelashvili nas meias-finais por Ippon. Antes, o judoca russo tinha ganho a Pool B, o grupo B, ao bater Jaromir Ezek por Vasari, o vice-campeão europeu Dex Elmon também por Vasari e, finalmente, Krzysztof Wilkomirski pela pontuação máxima Ippon. A seguir, levou o melhor sobre Kadelashvili e Kaitsamov para conseguir o seu melhor resultado de sempre, já que, como atleta sénior, nunca tinha conseguido qualquer medalha em europeus, mundiais ou Jogos Olímpicos. A primeira foi logo de ouro. O título de Pina surgiu um dia depois da medalha de bronze de Telma Monteiro, em menos 57 quilos. A judoca portuguesa não conseguiu assim defender o título europeu, mas subiu ao pódio depois de ganhar a Jules Francin, vice-campeã mundial de júniores, por Ippon. A atleta do Benfica perdeu no segundo combate com a campeã olímpica da categoria, Gila Quintavalle. Nas repescagens, Telma garantiu a presença no combate pela medalha de bronze, depois de vencer Giovanna Rogites por Yuku. Os dois metais valeram a Portugal um 10º lugar na tabela de medalhas individuais dos europeus de Viena, num total de 44 países. Por equipas, a seleção feminina portuguesa terminou hoje em 7º lugar. As judocas lusas perderam nos despiques com a França e com a Ucrânia, ambos com desvantagens de Yuku, ficando fora da luta pelas medalhas. O Futebol Clube do Porto é novamente o campeão nacional de hóquei em patins. Os portistas conquistaram ontem o título pela 9ª vez consecutiva, ao derrotarem o Oliveirense por 7-5. Em Oliveira das Meias, o clube da Invita precisava apenas de um empate para iniciar os festejos de nova conquista a 5 jornadas do fim, mas viram-se a perder com um gol de Diogo Silva. No entanto, a reviravolta se chegou e os portistas foram ganhar vantagem suficiente com 2 gols de Jorge Silva, Pedro Gil e Pedro Moreira e outro de Emanuel Garcia. Diogo Silva destacou-se pelos locais ao marcar 3 gols. Nunca um clube português havia conquistado 9 títulos consecutivos nacionais e nos principais campeonatos só o Barcelona, na vizinha Espanha, exerceu um domínio deste género com 12 títulos consecutivos. É o resultado de 19 triunfos em 21 jogos, são já 20 pontos de vantagem para o segundo classificado, a Juventude Viana, quando a Juventude ainda não tinha jogado. Falta agora a Liga Europeia, no final de maio. Resultados completos da 21ª jornada: Hockey de Braga 4, Juventude Viana 5, Hockey de Marção 7, Porto Santo 4, Oliveirense 5, Porto 7, Física 4, Oeiras 0, Goupilhares 4, Valongo 5, Académica de Espinho 3, Benfica 3, Candelária 11, Passo de Arcos 4. Na classificação, o Porto já é campeão, tem 58 pontos, a Juventude Viana é segunda com 41, a Candelária tem 39, é terceiro, o Benfica já está no 4º lugar com 37 pontos, o Oliveirense é quinta com 36, Física 6 com 35. Ainda está bem acesa a luta pelos lugares cimeiros, com exceção, claro, do primeiro posto. O Grupo Desportivo de Direito é bicampeão nacional de rugby. Os advogados conquistaram ontem o segundo título consecutivo de campeão nacional ao vencer novamente o Agronomia na final por 22-12. No Estádio Nacional esgotado, com cerca de 2 mil espectadores, no Jamor, a equipa de Monsanto já venceu o intervalo por 9-6, mais uma vez graças aos pontapés de Pedro Leal, que concretizou 3 penalidades. No segundo tempo, as decisões continuaram-se a fazer penalidade a penalidade e Cardoso Pinto empatou aos 48 minutos, Duarte Cardoso Pinto. Pedro Leal voltou a disparar para o 12-9 e novamente o capitão da equipa da ajuda fez o 12-12. Pedro Leal aos 72 minutos deu nova vantagem aos advogados, 15-12. Pouco depois, António Aguilar sentenciou o encontro, furou o 15 dos agrónomos e fez o primeiro e único ensaio do jogo, 22-12 no final. A partida terminou com agressões mútuas nas duas equipas e levou à expulsão de Rui Dorei e Jorge Segurado no direito e de Juan Severino na agronomia. O desafio foi ainda marcado por um grande susto com Miguel Portela. O internacional português perdeu os sentidos durante longos minutos e teve de ser assistido, mas recuperou. Este foi o sétimo título do direito, enquanto a agronomia conta apenas com um, conquistado em 2006-2007. O Sporting de Espinho continua na luta pelo título nacional de voleibol. O ainda campeão venceu hoje o Benfica por 3-0 e reduziu para 2-1 a desvantagem na final do play-off de voleibol masculino, ao melhor de 5 jogos. Depois de perder os dois primeiros desafios do play-off por 3-2, o Espinho impôs-se algo facilmente em casa com os parciais 25-20, 25-27 e 25-21. O regresso de Miguel Maia também ajudou muito os espinhenses. Sábado às 5 da tarde disputa-se o quarto desafio da final e o Benfica continua a um jogo de poder conquistar o título, enquanto os Tigres estão a 2 triunfos da vitória no campeonato. O Sporting entrou a vencer nas meias finais da Taça de Challenge em handball. Os Leões venceram ontem os eslovenos do Slovan Ljubljana por 28-23 e seguem assim para a segunda mão com uma vantagem de 5 golos. Ao intervalo, registava-se empate a 9 golos, mas a segunda parte do Sporting foi irrepreensível, alcançou uma diferença confortável. Pedro Solha, com 7 golos, foi o protagonista na vitória dos lisboetas, que deixa a equipa portuguesa mais perto de chegar à final da competição. A segunda mão joga-se no próximo domingo, agora na Eslovénia. Antena Web. Não perca de segunda a sexta-feira na Antena Web o melhor dos anos 70, 80 e 90. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias de segunda a sexta, às 20 horas e 10 minutos. São cerca de 15 minutos de boa disposição e boa música. Jukebox, de segunda a sexta-feira, às 20 e 10, na sua Antena Web. Todos os dias de segunda a domingo na Antena Web, Stereo Press. Um momento de reflexão sobre o tema da atualidade na voz de Jota Salvador. Vindo diretamente do Brasil para a Antena Web, Stereo Press. Todos os dias de segunda a domingo às 20 horas. Antena Web. Um caso sério na radiofonia. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Há Além do voleibol, também no futebol, o Benfica viu serem negados os festejos do título já neste fim de semana. Ontem o Clube da Luz cumpriu ao golear em casa o Olhanense por 5-0. Aos 3 minutos, Danson cometeu grande penalidade, viu o cartão amarelo por cortar uma jogada com o braço e Cardoso inaugurou o marcador. O jogo ficou muito condicionado logo aos 8 minutos, quando o mesmo Danson foi expulso devido a uma entrada violenta sobre Di Maria, viu o segundo amarelo. O mesmo Di Maria, que aos 18 aumentou para 2-0. Já no segundo tempo, Cardoso marcou mais 2, aos 53 e 56 minutos. Aymar fechou a contagem, 79 minutos, 5-0. Hoje, o Braga adiou os festejos do título do Benfica, foi ganhar à Naval 1º de Maio por 4-0, outra vitória confortável. Luís Aguiar bisou aos 25 e 84 minutos. Mateus marcou aos 40 e Palão aos 74. Resultados completos desta 28ª e antepenúltima ronda da Liga Sagres. Rio Ave 0, Marítimo 0, a equipa de Vila do Conde garantiu a manutenção. Vitória de Setúbal 2, Porto 5, Benfica 5, Olhanense 0, Leixões 1, Académica 3, a turma de Coimbra também garantiu a permanência na 1ª Divisão, Nacional 1, Paços Ferreira 1, na luta pela Europa, Naval 1º de Maio 0, Sporting Braga 4, União de Leiria 1, Sporting 1. Amanhã, às 20h15 da noite, jogam Vitória Guimarães e Belenenses. Na tabela classificativa, o Benfica tem 73 pontos, mais 6 que o Sporting de Braga. O Porto é terceiro com 62. O Sporting tem 45 pontos. O Guimarães, 37 com menos um jogo. O Nacional tem os mesmos 37 pontos. Marítimo, 35. O União de Leiria também tem 35 pontos e fecha a primeira metade da tabela da Liga Sagres. Vira a volta na Liga do Honra. A turma de Oliveira das Meias venceu hoje o Sporting da Covilhã por 3-0 e beneficiou das derrotas dos três clubes que estavam à frente. O Beira-Mar deixou-se surpreender em casa pelo Penafiel por 2-1. Ontem o Portimonense foi derrotado pelo mesmo resultado em Vila da Feira contra o Feirense e o Santa Clara foi goleado na Trofa por 5-2 pelo Trofense. Perante estes resultados, a luta pela subida na Liga de Honra está ao rubro quando faltam cumprir apenas 2 jornadas. Há 5 candidatos para 2 lugares. O Oliveirense tem 49 pontos, o Beira-Mar e Portimonense 48, Santa Clara 47 e agora surge o Feirense com 46. Primeiro e quinto estão separados por apenas 3 pontos. A 28ª jornada marcou ainda a primeira descida à 2ª Divisão, a do Carregado, depois da derrota em Chaves por 2-0. O Chelsea goleou hoje na recepção ao Stoke City 7-0. Com 3 golos de Kalou. Os azuis seguraram um ponto de vantagem sobre o Manchester United após a 36ª jornada da Liga Inglesa de Futebol. O Manchester tinha ganho ontem ao Tottenham por 3-1 em Old Trafford, com destaque para o português Nani, autor de um gol aos 81 minutos, na altura 2-1, importante para a equipa. Em Espanha, o Barcelona continua na frente, ganhou em casa ao Reres por 3-1 e segurou a liderança com um ponto de vantagem em relação ao Real Madrid, que também ontem ganhou no terreno de Saragossa por 2-1. A maior surpresa veio de Itália. O Inter Milão está novamente na frente do campeonato, com 2 pontos de vantagem em relação à Roma. Os romanos perderam esta noite em casa contra o Sampdoria por 2-1, após terem estado a ganhar por 1-0. Ao contrário, ontem o Inter esteve a perder por 1-0 em casa contra o Atalanta, mas ganhou por 3-1 e é novamente um líder da Liga Italiana. De volta ao handball, mas ao nacional, o Porto está mais isolado na frente do handball 1. Os campeões nacionais ganharam ao rival mais direto, o ABC, por 26-22 no Dragão e distanciaram-se da concorrência. O Benfica voltou a perder e com 3 derrotas em 3 jogos nesta fase final já desceu para o último lugar da tabela. Resultados completos do grupo A. Na quarta-feira o Sporting havia ganho ao Madeira SAD por 27-24. No fim de semana não jogou devido aos compromissos europeus na Challenge. Ontem, Porto 26, ABC 22, Belenenses 27, Benfica 23. O Porto tem 38 pontos, mais 5 que o ABC agora. 4 equipas têm 32 pontos, Sporting, Madeira SAD, Belenenses e Benfica. No basquetebol, o Benfica sofreu hoje a 2ª derrota da época na Liga, precisamente na última jornada da fase regular. A equipa encarnada, campeã nacional, cedeu em Ovar frente ao Ovarense por 71-74. Física e Sampaense foram despromovidos à Pro Liga. Resultados completos, última jornada: Vitória Guimarães 70, Liabum 77, Futebol do Porto 90, Barreirense 61, Sampaense 94, Cabo Madeira 98, Vagos 73, Académica 60, Física 79, Ginásio 73, Alvarense 74, Benfica 71. A classificação final ficou assim ordenada: o Benfica terminou na frente com 42 pontos, apenas 2 derrotas em 22 jogos. Alvarense 39, Porto 38, mais atrás o Guimarães com 34, o Inliabon foi 5º com 32, os mesmos da Académica que foi 6ª, Cabo Madeira e Vagos 31 pontos, fecharam os 8 primeiros. O Ginásio também ficou com 31 pontos, mas fora dos playoffs, tal como o Barreirense com 30 pontos. Sampaense com 29 e Física com 27, deixem então à Proliga. A primeira ronda do playoff começa na sexta-feira, tem os jogos Benfica-Vagos, Alvarense-Cabo Madeira, Porto Académica e Vitória Guimarães em Liabum. Algumas breves para fechar. Portugal terminou na 12ª posição por equipas nos Campeonatos Europeus de Ginástica Artística Masculina que decorreram em Birmingham, Inglaterra. Em termos individuais, o ginasta português que esteve mais próximo de atingir o objetivo das finais foi Manuel Campos, com um 12º lugar nas paralelas. A Alemanha arrecadou a medalha de ouro, a Grã-Bretanha ficou com a prata e o bronze foi para a França. O Trofa venceu hoje a Taça de Portugal em voleibol feminino ao vencer o Braga 3-0. Em jogo disputado no pavilhão multiusos de Baião, as jogadoras de Trofa ganharam pelos parciais 25-15, 25-26 e 25-9, um triunfo fácil num jogo a que assistiram 150 pessoas. A formação da Trofa já tinha conquistado por 3 vezes a taça, a última das quais em 2007. Portugal vai receber outra fase final de uma competição europeia. Depois do pavilhão atlântico ter acolhido a Taça UEFA em futsal, ganha pelo Benfica, o mesmo Benfica vai novamente ser a equipa da casa da Taça Séries em Hóquei Patins. A Final Four vai se jogar em Torres Novas, onde os portugueses vão tentar contrariar o domínio espanhol, diante do Liceu da Corunha, o Blanes e o Igualada, nos dias 15 e 16 de maio. A final a 6 da Liga Europeia, que conta com a presença do Porto, vai ser disputada em Valdagno, em Itália, de 27 a 30 de maio. O Porto está englobado no grupo A de acesso à final, juntamente com os espanhóis de Barcelona e com a equipa da casa, o Valdagno. Rui Gonçalves regressou hoje ao Mundial de Motocross. No Grande Prémio da Holanda, classe MX1, o português conseguiu os primeiros 6 pontos da temporada, após um 17º e 19º lugares. O italiano António Cairoli, também em KTM, foi o vencedor das 2 mangas na Holanda. Tiago Pires qualificou-se para a 3ª eliminatória do Billabong Santa Catarina Pro, prova do circuito mundial, ao bater o mítico Kelly Slater e o wildcard brasileiro Messias Félix. O surfista português conseguiu uma pontuação de 12,67 pontos, levou vantagem sobre os 11,83 do brasileiro e os 10,17 de Slater. É a 3ª vez consecutiva que Pires ganha frente a Kelly Slater, depois da vitória em 2008 na Indonésia e 2009 em França. Alexander Vinokourov conquistou hoje a clássica belga Liège-Bastogne-Liège. O ciclista cazaque da Astana bateu num sprint vigoroso o russo Alexander Kolobnev da Katusha. O corredor repetiu o triunfo de 2005, conseguindo hoje a sua maior vitória desde o regresso, após uma punição de 2 anos por doping durante a volta à França de 2007. Sérgio Paulinho, da Rádio Chaco, o único representante luso, terminou na posição 113, a 12 minutos e 27 segundos de Vinokourov. O ciclismo a fechar a edição de hoje, 25 de Abril, dia da Liberdade de Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira, às 8h30 da noite. Até lá!